tiro e alvo para chamar a torre no posicionamento ou alvo apontando. 8, bom voo. 198, obrigado, 3566. Nível 360, Wide Golf, hein? 4. Final do ILS Zulu, torre no 186. Completa, 186, até 3192, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, até 3566, no perfil da Aron Belim, na sua escuta. 924, tá livre o táxi, à direita até o ponto de espera da 28. Chama a torre no ponto de espera 18, esse é o 612. Sente, vai à direita, ponto de espera 28, 118,6, agora 924. Doutor, boa tarde, OTAN 3192, receptor LS da 28, Zulu. Avistado, check trem, pouso autorizado na 28, ventos de 230 graus com 099, o TAN 3192. Sente, livre pouso na 28, TAN 3192. Runway 10101, correction, runway 28, QNH 1013, 6320. 1013, descend 4000, clear the, RNAV approach runway 28. Avianca 6320, reduce to 200 knots. 200 knots, Avianca 6328. Já está aguardando aqui na, antes daquilo, Alfa está mudando. Sim, ativo. Gol 924 pode prosseguir como número 1 na Alfa até o ponto de espera. Vai seguir um carcará da Força Aérea que está parado lá na Golfa, viu? Ok, o 924, 500 graus. Solo 5489. Volta cópia 54. Volta cópia. Autorizado, conquista 160, voo direto na FIA, decola da pista 28 com curva à direita na saída, com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois direto conquista. Aciona 5404 e o controle 19.8. Esse autorizado 160, vitória da conquista, decola da 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, pós-DCC, transponder 5404. 5489, gentileza coordenar a decolagem da pista 1 no 7. Ok, da 1 no 7 permanecem as mesmas instruções, ok? Então chame para o posto acionar, decolagem 1 no 7. Gente, obrigado, chamarei. O táxi, o TAN 3834, está com 90 a bordo, autonomia de 13,40, alterna a Teresina. Enche livre o táxi à direita, na Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Chama torre 18, decimal 612, quando lá, seguindo um Serna 402. Tá, ciente. Então, à direita, até o ponto de espera da pista 28, após 18 metros. Tá, espera aí, então, vai chamar a Recife, 288, Peranchel 3385. Obrigado, uma boa tarde. Boa. To land air traffic 10 company, clear line up and maintain for Carcará 01. After the landing of the aircraft, I want final clear the line up and maintain. Autorizado para conquista nível 180, voo direto, decola com curva à direita da 28, saída Gole, correção, curva à esquerda, aqui curva à esquerda 28, saída Gole, Eval e depois direto conquista. Aciona 5154, controle 19.8. 180 autorizado para conquista, direto na rota, curva esquerda após Gole, Eval. 5154 é o nosso transponder 19.8. estamos na remota 14 para pushback e acionamento, solicitamos coordenação para a decolagem da pista 17. Ok, o Divo confirma 180 para decolagem 17, permanece a autorização, muda só a curva então, curva é, à direita, saída agora da 17, ok? Está ali, para, está pronto para acionar? É, nós vamos estar mais um minuto, só está faltando a nota do combustível aqui. Ok, então se a gente chame para o acionamento. 2230. Paulo Salvador, 3192, livrou a pista na Eco. 3192, táxi livre via Alfa e Índia, última esquerda, portão 2. Alfa, Índia, portão 10, 3192. Alfa, Índia, portão 2, 02. 02, 3192. Logou no 333. 333 para copiar. Siga. Autorizado São Paulo Congonha, nível 360, na Perusque 58. Decola na pista 28, curva à esquerda, saída gole, transição, igual correção, gole, Eval e depois Gonza, ok? Gole, Eval e Gonza. Aciona o código 5154 e controle 19, decimal 8. São Paulo 360, uniforme 58, decola na 28, curva à esquerda, gole, Eval, Gonza. 5154 no transponder, 19,8 o controle, gol no 333. Afirmativo, chame para o puxacional. Para o... A autorização é o 3661. Seria a nossa autorização para ele, ó. Quem é os 220, aguarde de copo. Aguardando. E... clear of the restriction at 3000 feet. Lower step show. Climb and maintain 360 moment departure. Climb and maintain to 360, no restriction to Cacarazzo 1. Alugou no 333. Possível 333. Portão 8, pushback e acionamento. Que no 8 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, no 333. O 924 após a aeronave da Avianca na Fortíssima Lima, mantém a 28. Após a Avianca Lima, mantém o 924. Informo que está livre da restrição após decolagem dos 3.000, voo no 924. Gente, é, não precisa manter a prova até 3.000 então. Não, não. Está autorizado decolar e curvar no perfil. Ok, decola com o meu perfil. 2230. Ah. Eu passarei os 2230, aguarde. Que tem a aeronave no 8 aí que foi autorizada, a aeronave da Gol. É, vai aguardar quando ela liberar isso, eu estou de busca. Posso coordenar com a equipe de solo o nosso acionamento após o meu colega da GAN? Bianca 6320 on the ground at 01, approve the taxi the first intersection left and before the Alpha taxiway, contact the ground control 121.9. Ok, echo and 121.9, thank you 6320. Então, 3566, chame Recife no 288, Alferno 126, 2545. 288, 2645, TAM, 3566, boa. A primária é 12685 e a secundária é 12545, tem um bom voo. 2685, obrigado, senhor. Papa Alfa Tango Tango, no posto de parada 28, pronto. Pushback acionamento, gol no 600, gate 6, meia dúzia. Okay, meia dúzia é o número 3, funcionar, aguarde. 00, aguarde. O 1924, autorizado decolar a 28, 230 graus com 1 no menos. E decolagem, gol no 24. Rádio Gueri? Fala! É o Fernando Moraes, cara. Bom voo, velho. Tô aqui do seu lado esquerdo. Entendi, obrigado, Fernando. Bom voo pra vocês também. Vai devagarinho, hein? Gol no 333, está com 130 a bordo, 130 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando o Galeão, solicita o táxi. 336, está livre o táxi, vai dar passagem ali na saída do Juliette, um Avianca que está entrando, vai passar direto para a Índia. E no ponto de espera da 28 à direita, chama 118-62 a torre. Da passagem ao Avianca, ponto de espera da 18-86 a torre. Boa no 333. Uno 198, gol 1924, muito obrigado, muito boa tarde. Tem um minuto. Vai dar férias da El Coral, correto? Boa tarde, gol, submantenho 350 Naron. Ascensão 350 Naron, gol 1924. Tá no 3193, chame a torre 1186. Jet to gate 1, thank you. Polo 3, baixar cercado. Solo Trip 5489, pushback, acionamento. Aguarde, número 2 aí no setor, aguarde. 5489, aguarde. O 600 na meia, livre para estacionar, chame táxi. Prioridade, chama táxi, cor na 600. Solo Passaria 2230, com 26 a bordo, alternando Salvador, 3 e 30 de autonomia para o início de táxi. Liga o táxi aí à sua esquerda. Quando entrar na Lima, já chama a torre 1862 para coordenar até o ponto de esquerda da 17-2230. Sim, entre na Lima, chama a torre 1862 para coordenar o 1862. Motor, boa tarde, Tan 9395 com a Romeu. Boa tarde, Tan 9395. Desça e mantenha o nível de voo 50-050, chegada. E pitch, ajuste do altímetro em Salvador no 0 no 3. Extra 050 na pitch, ajuste no 0 no 3, da 89395. Salvador, boa tarde, passei 2230 na Lima, na sua escuta. Lima, prossegue após Mike na Quebec e aguarde para ingressar na pista para o táxi ou passarei 2230. Cliente 2230. Alfa Tango Tango, ali mantém a 28. Ali mantém. Para sair para a 17. Confirmo sua autorização permanece, só curva. Quem dá 17, a curva é a direita. Curva direita na gole, ok? Esse tráfego do 06 vai iniciar um push. Curva é a direita agora, 3-5-4-8-9. Afirmante, curva direita na saída gole, leval e depois direto conquista. Gole, leval, conquista, 7, 3. Só teria autorização do 1394? Teria, só um minutinho, vou pagar. Obrigado. Tango, autorizado decolada 28, 230 graus, precisa nós. Gente, livre decolagem para o Alfa Tango Tango. O passarinho do 230 na Quebec, guardando para o ingresso, na carteira do tempo. É Alfa, Monteiro, tá? Antes da Juliette. Para o táxi, gol na 600, 153, Maceió, 3 horas. pista. 3834 está pronto para a espera da pista 28. TAM 3834, a linha e mantém a 28, após rolagem do Charlie 402. A linha mantém a 28, 3834. Golfo, Ponte Espera 28, 186, boa tarde. O 3193, observe aí a aeronave da Gol que está entrando via parte 3, depois esquerda, portão 5. Ok, após passar a aeronave da Gol, esquerda para o 5. 3193. O 394, para copiar. Centro, controle 119, decimal 8, grato, Alfa Tango Tango. Copia, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, aerovia peso 14, decola a pista 28, curva esquerda para a saída Gole, Rival e depois Crate. Aciona 5173, controle de 9, decimal 8. 360, peso 14, decola 28, curva esquerda na Gole, mesmo Crate, Rival Crate, e quando 73 é 98, quando 314. Afirmativo, 5173 código, 198 controle na saída, chama para puxa acionar. Chama aí. Polo 35489, 4 horas e 20, autonomia alterna Salvador, POB 50. Se é o Alfa Tango Tango. Trip 5489. Dia Taxi Lima, 14, 18, 6, 3, 5, 4, 6, 9. Obrigado, boa tarde. Torneio Leão, pra cópia. 3161, pronto pra cópia. Autorizado Leão, nível 220, na Golf 677. Decola pista 28, curva esquerda. Saída Gole, Eval e depois direto Leão. Aciona 5174, controle de alarme desse maluco. Afirmativo 220 pela Golf 677. Decolando da 28, curva esquerda. Gole, Eval e Leão. 5174, transponder, TAM 3661 para pushback e acionamento, posição 10. Ele 10 está autorizado, chama para o táxi. Camarada. Boa tarde, Passaredo 2230. Autorizada ascensão nível 180 na saída Gole. 180 na Gole. Teria condições de voar direto, posição Gole? Inicialmente mantém o perfil da subida. Após cruzar 2000 pés, vamos autorizá-lo direto conquista. Muito obrigado, minha amiga. Passaredo 2230, autorizado direto conquista. Direto conquista 200, 180, desculpe. Positivo. Chame pondo pronto. Direto na pista, reportarei alinhado nova 75489. Confirme. Gol no 394, box 11 para o pushback. Quilo 11, aguarde. Reautorizado 2000 pés, onde completa a final do ILS Zulu, pista 28013 no ajuste. TAM 395. 2000 pés com 1013, está autorizado completar o Zulu, TAM 9395. 3834, autorizado a colada 28, vento 230 graus com 13 nós. Iniciando decolagem 2834. Uno 333, após a rolagem do Airbus ali mantém. Após a rolagem do Airbus ali mantém. 28, gol no 333. Salvador, boa tarde, Guanamé 00, ponto espera 28, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera da 28, o gol Guanamé 00. Mantenha o ponto de espera, Guanamé 00. 3-5-4-9, mantenha a posição e aguarde. Mantenha 3-5-4-9. Para o táxi 3661 da TAN, COB, é de 101, alternando Aracaju com 1h50. Pista 3134, transferência passando o meu pé na saída Momo. Na saída Momo, suba ao 390 sob vigilância, TAN 3834. 390, se eu prestar alguma informação na saída, possibilidade de voar pro Unitrot? Não, Momo, Momo está autorizado. Tá voando Momo, 3834. Nave da TAN está iniciando o táxi, livre pushback, chame para o táxi. Gente, eu não. Uno 333 autorizado decolar, restrito até o 040 até 20 milhas. Uno 333, vento de 240 graus com 10 nós. Sistema de decolagem da 281, restrito ao 040 até 20 milhas, gol no 333. Salvador, 3192, solicita nível 350 para Maceió. Aqui é 350, 350 é mais de 4. Quem teria saída prevista, senhor? O 1600 alinha e mantém a 28. É, mantém pista 28 com a 600. Uno 333, decolar 216, controle 19, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom serviço de 98, Uno 333. Controle gol, Uno 333. Uno 333, troque código, acione 5406 na posição normal em ascensão nível 40, 040. Então, trocando o código 5406, o gol 1333. Uno 600, autorizado a decolar da 28, 230 graus com 14 nós. Autorizado a decolar em pista 28, com 600. Retoração direita proa 270. Vai voar nesta proa até cruzar o nível 180, após nível 180, direto sagaz. A vetoração é em função do tráfego 12 horas, 16 milhas, cruzando 90 em ascensão a um nível 180, Brasília da Passaredo. Paciente, mantém a restrição ou está autorizado 360? Agora sim, está autorizado 360. Foi dada a restrição inicial em virtude do tráfego. Não, sem problema, está restrito, está liberada a restrição de 40 para 360, para 270, para cruzar 180, após para o direto sagaz. Para o táxi Gol no 394, está com 88, 3h30, Campinas. Boa tarde, até mais. Trip 5489, autorizada a colada 17240 graus com 17 nós. 5489, iniciado. 88. Ok. 1600, vigilância subal 370. 370. Trip 5419, decolado 119, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Trip 5489, obrigado, até mais aí. T3192, pronta cópia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, na aeroveia Polícia 58, decola da 28, curva à direita, na saída ROM, transição Melim. Acione o código 5412, controle 19.8. Autorizado, Salvador, Maceió, nível 350, Upper Risk 58. Decola Aron Melim, pista 28, transponder 5412, controle 1198, 3192. Afirmativo, chame para o puxa acionário. Ciente 3192. O Conquista, aguarde autorização. Ciente 5489. Passa a torre, 1935. Torre, 1186, 9395, bom pouso. Grato, 186. Controle, 5489, eu me refiro à restrição de altitude, ok? Ok, eu estou ciente, restrição do nível 40. Trip 5489, cruzou 2000 pés, autorizado voar direto Conquista no, em ascensão ao nível 1160. Direto Conquista, ascensão 1160, Trip 5489. Passaredo 2230, chame Recife, frequência 1288, alterne 1-3325. 288-3325, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Chame Recife em 12685, alterno 12545. 12545, 3034. Gol 1233. Chame Recife em 128.8, alterne 13325. 288-3325. O gol 1233. 1333. 1-3-3-3, bom voo. Obrigado. Ali eu mantenho, tá? 3-6-6-1. TAM 9395, solo agora aos 2-3. Leve primeira à esquerda e antes de ingressar na Alfa, chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Primeira esquerda antes da Alfa, solo 219, TAM 9395. Boa tarde, o TAM 9395 livrou. 9395 está autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette até o 10, o 93.